domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Salve galera, mequetrefes de plantão, tão no ar com mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. No programa de hoje vamos falar os indicados à 67ª edição do Grammy. Tem o que se refere ao rock and roll, tá bem legal, viu galera? Então eu vou tocar aqui alguns dos sons que vão concorrer. Fica aí até o final que vai ter um blocão muito massa no final do programa. Tem ainda blues um pouco mais com o Dr. Ray, coluna do Roberto Chalub, tem a Shaq com o Frigideira Acústica, tem muita coisa aí. Vamos nessa então? Indicados ao Grammy, melhor álbum, Black Crowes, Happiness Bastards, Fontaines DC, Green Day, Idols, Pearl Jam, Rolling Stones e Jack White. Então, o blocão, melhores álbuns concorrendo no Grammy 2025. Vamos nessa aí então. We'll be right back. Into the darkness again. In with the pigs in the pen. God knows I love this. Screws in my head. I will be beside you till you're dead. In the night I confide that maybe my goodness has died. I prayed for your kindness, had on a spit, and maybe romance is a place. Yeah, maybe romance is a place. Yeah, maybe romance is a place for me and you. We'll be right back. see the light from her eyes, in the blood from my heart. When all this dark matter, take the breath from my chest, let the thousand of my and Então vamos aí com mais indicados ao Grammy: melhor canção, Black Keys, St. Vincent, Pearl Jam, Green Day e Idols. É, melhor performance de metal, Gojira, com participação de Marina Viott, Victor Lemens, Judas Priest, Metallica, Knocked Loose e Spirit Box. São melhor performance de metal, Gojira, Judas Priest, Metallica, Knocked Loose e Spirit Box. Melhor canção, Black Keys, St. Vincent, Pearl Jam, Green Day e Idols. Então, um pouco desses sons aqui pra você. Não vou repetir as bandas não, mas você vai curtir Black Keys, St. Vincent, Gojira, Judas, Metallica, Knocked Loose, Spirit Box e seu bloco. Na sequência tem a Shack e Frigideira Acústica. Volto logo depois dela. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. I get higher and higher when I'm with her. Yeah. by our connection. I long for separation. In the whining crowd, every breath tries hard to escape. The rain is over now. Have you found your grave? Suffocate! É isso aí, galera. Antes da chave, eu vou rolar um som aqui muito massa do Scorpions. Tales of Sharon, de 1977. Por falar em Scorpions, você fica quietinho aí, porque tem um blocão de Scorpions no final do programa que eu, se você não sair daí, não. Vamos de Scorpions. Depois achar que o Frigideira Acústica, eu ainda volto aí para falar um pouco mais de Dream 67ª edição. Vamos nessa.

Espirrando gordura pelo fogão inteiro do jeito que a sua mãe adora, só que não. Neste segundo bloco, vamos dedicar aos cariocas e fluminenses, a galera lá do estado do Rio de Janeiro. Vamos de zona reversa com o som Presos no Tempo, eles que são do Rio de Janeiro capital. Na sequência, tem Marcos Vital com o som Será que é Vital? Ele que também é do Rio de Janeiro capital. E para finalizar, vamos com a sonzeira do Stereo Shake, Checkmate, eles que são de Teresópolis, também do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá? Let's song, let's rock! Brasil 2006, domingo de Páscoa, faltam 3 dias para o meu aniversário. Será que é vital? Estou preso a ti, um zumbido da minha alma, dizendo já não posso mais dormir. Agora eu sinto toda a fúria na minha pele, mas ainda não sei o que fiz. O que foi que eu fiz? No meu corpo, não tenho culpa, não fui eu quem fiz. Mas os desenhos na minha pele, eu paguei, cada um me diz o que eu queria ser. Flores, pássaro, música, fada, espírito, yeah. Talvez seja minha culpa, talvez seja dos meus pais. Talvez não se erre sozinho, assumir erros é vital pra paz. Às vezes me sinto cansado, minhas doses me deixam tão mal. Meus amores me abandonaram, agora tudo parece real. Aos 32 passei trancado, minha vida não posso decidir. Estou livre, mas marcado, não na pele, mas na alma, por ter sido educado e tomar caminho errado. Mas eu não quis que fosse assim. Talvez seja tua culpa, talvez seja dos teus pais. Talvez não se erre sozinho, assumir erros é vital pra paz. Às vezes te sinto cansada, tuas doses te deixam tão mal. Teus amores te abandonaram, agora tudo parece real. Estou preso aqui, sinto o grito da minha alma, dizendo já não posso mais dormir. Então eu sinto toda a fúria na minha pele, mas ainda não sei o que eu fiz. O que foi que eu fiz? At least more than you are now. Life is monochromatic, but some computers on a new phone might fix it, don't you think? Make no mistake, we know that it's not like that. There are so many feelings, come on, let's feel it now. Live life like a hurricane, just the best way for this game. Don't forget the root checkmate ends the game. Life is not a strain, my friend. Writers cannot bring you pain. Don't forget the root checkmate always ends the game. It ends the game. Games begin. This song is about attitude, and baby, maybe you've heard something like it. Procrastination is a waste of time, but I also know that the sky's not always blue. Life is a bridge and we are on the way to reach the other side. Now I have to take a leap behind. In fact, tomorrow is just the gas, you know. So get on the stage and leave us all right there. No brains, no ego, these constructors are. Live life like a hurricane, just the best way for this game. Don't forget the root checkmate ends the game. Life is not a strain, my friend. Righteous cannot bring you pain. Don't forget the root checkmate always ends the game. Live life like a hurricane, just the best way for this game. Don't forget the root checkmate ends the game. Life is not a strain, my friend. Righteous cannot bring you pain. Don't forget the root. Always in the game. It ends the game. escorrendo o óleo. Me sirva então uma deliciosa fritura regada ao coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso do Brasil, e aos apoiadores que nos ajudaram com esse recurso financeiro para que pudéssemos renovar o site e o host do coletivo Rock Nativa. Vamos então com eles, os apoiadores Rodrigo Camacho, com o som Perdi o Meu Copo, ele que é de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Na sequência, teremos Hard Blues Trio, com É Pra Lá Que Eu Vou, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para finalizar, vamos de Ed Santos, com W3, ele que é de Brasília, Distrito Federal. Perdi o meu copo, não sei onde ele está. Perdi o meu copo, não sei onde foi parar. Pode estar com você, pode estar em qualquer lugar. Fique sabendo, eu não sinto falta de comida. Fique sabendo, eu não sinto falta de comida. Mas eu imploro, não me deixe sem pirita. Agora você vem dizendo pra mim que acabou a cerveja, o uísque e o gin. Não tem bebida em casa, então vamos beber lá fora. Vamos logo, galera, minha sede não aceita demora. Rock and blue, blues and roll, where pra lá que eu vou. Já estou atrasado, são mais de seis. Não vejo a hora de chegar pra te ver tocar. E cantar, e cantar. E cantar, e cantar. Tem ensaio marcado hoje na casa da Vanessa. Eu vou levar meu violão e não se esqueça de levar o seu bongô e o carrom. Pra gente fazer som, pra gente fazer som. Pra gente fazer som, pra gente fazer som. Cássia Hélia, Hernando Reis, Capital Inicial. Paralamas outra vez, Gilberto Gil no final. Tanta guerra aí fora, encontrar uma saída. Cássia Hélia, Hernando Reis, Capital Inicial. Paralamas outra vez, Gilberto Gil no final. Não vai embora assim, sem despedir de mim. Não vai embora assim, sem despedir de mim. Aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela e fazendo então uma comidinha super gostosa com esse ácido graxo, vamos então finalizar com um bloco de outros estilos. Vamos fechar com o Erley Pouqueiro com a música Lourdes, ele que é de Raposos, Minas Gerais. E na sequência, vamos com o som de Vinão, com a música Concreto e Sonhos, ele que é aqui da terrinha, Maringá, no Paraná. Vamos lá? Let's not rock! Thank you. outra vez no Muras Prades, cidade cinza, concreto e sonho vivo dentro de um reality, negro e polícia, roteiro ao caos, intuição, tantas estatísticas, estações holísticas de oração, acende do equilíbrio que distorce o mundo, no campo a mente é uma granada pra quem tá no escuro, é pou, pou, explode na cara dos nazis, estado crítico, químicos mostra na rua quando a gravidade te corrói, repressão, pólvora, dogma, máscaras de gás, dano cérebro, distorce o mundo mágico, porque é ser normal, isso é normal, eu tenho anseios, problemático, ainda assim, hoje cedo eu dei um grande passo, deixei a flor diluir as entrelinhas do calendário, mudam pra mim em qualquer lugar, mas hoje nessas ruas aqui, era onde eu deveria estar, na rua cada um é cada um, esse é o mandarim, do leste à zona sul, na rua cada um é cada um, esse é o mandarim, do leste à zona sul, na rua cada um é cada um, esse é o mandarim, do leste à zona sul, na rua cada um é cada um. Sistema cão, levou mais um de nós. Finado Luanzinho, agora esteja em paz. Tomou dois tiros na calçada de um branco fardado. A guerra quântica do crime, mano, é lamentável. Milhões de pensamentos destrói as famílias. É grande quando uma saudade vira uma rotina. Exemplo, são estatísticas, mundão caótico. Sentido apocalipse, sonhos de Timóteo. Eu vivo a todo instante carregando o mundo. Quem tá na rua não dá margem, observe tudo. É só seguir o coração e confiar no espaço. E nunca mais na cocaína eu mandei um raio. Drogas, armas de fogo, bombas nucleares. Medo, depressão, pânico, K9 crack. Eu sei que os bastidores não passou na mídia. Suspeita é só um cabelo crespo na cidade cinza. Na rua cada um é cada um. Esse é o mandarim, do leste à zona sul. Na rua cada um é cada um. Esse é o mandarim, do leste à zona sul. Na rua cada um é cada um. Esse é o mandarim, do leste à zona sul. Na rua cada um é cada um. E por hoje é só, pessoal. Mas não se esqueçam que toda sexta-feira vocês podem se encontrar comigo novamente no programa Tautocronia, às 22h15, pelo canal do YouTube, @rocknativa, e também pela Rádio Putzgrila e pela Rádio Interessante Web Radio. Não se esqueçam que no programa Tautocronia, às sextas-feiras, 22h15, você encontra Patrícia Schack novamente. E podem se deliciar novamente ouvindo esta voz que vos fala. Um beijo da Shaq e até a semana que vem! Essa foi a Shaq, o Frigideira Acústica, com o melhor da música independente. Mandar aqui aqueles abraços antes aqui do último bloco falando do Grêmio. Pra turma aqui de Feira de Santana, a turma do rock and roll aí, o Rony, o Jeff, o Bira, o Ranulfo, o Emerson, a Adriana, a Meire, a Angel, o Fábio. A família Chau em Feira de Santana, meu amigo Jaelson e o meu amigo Davi lá em São Paulo, Ariel na Argentina, Carlos Barazzo em El Salvador, o pessoal do Dracar lá em Cachoeira do Itapemirim, especial pro Capilé, você já sabe, se passar por Cachoeira do Itapemirim no Espírito Santo, tem uma cristal paga lá no Dracar, é só cobrar. Os amigos aí de todas as web rádios por onde o Panela de Rock e o Frigideira Acústica passam, né? A galera lá de Maringá, o Rones, o Tio Beiço. Pra turma de BH, o Glazer, o Tonhão, o Marcelão lá também. E é isso. Se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado. Tem que mandar aquele abraço especial pro meu filho Theo e pro meu amigo Du. Dois grandes amigos aí, o meu filho, né? Mas fala, e o meu grande amigo Du, que sempre está nas quebradas. Onde estará o Du? Então é isso. Se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado. Vamos ao álbum de música alternativa, não sei o que é isso não, mas tá lá no Grêmio e eu achei legal os sons que estão concorrendo, é Nick Cave, Bad Sheets, Clairo, Kim Gordon do Pixies e The Breeders, né? Brittany Howard, que era do Alabama Shakes, né? Muito bom também. E St. Vincent concorrendo de novo com um álbum aqui, beleza? Então vamos esse blocão aqui para fechar o Grammy 2025. Na sequência tem blues um pouco mais, com coluna escrita por Roberto Chalub da banda Acorde 7, narrada por Dr. Ray. E tem Dr. Ray no blues um pouco mais. Então, no lançamento do Dr. Ray aí, lá de Nova Lima, grande som. E eu volto depois deles. Vamos nessa. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, it start, and the wild god says it starts with the heart, with the heart, with the heart, with the heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. Bring your spirit down. Oh, wild gods, baby, wild gods. Yeah, bring your spirit down. Oh, when he's moving to the plains of anarchy, the sweet, sweet tears of liberty. Yeah. questions you don't want to know. I wonder if I'm here just so I'm not alone. It's painful, but I might as well say sorry. Pouco mais, a coluna de Roberto Chalo. Episódio 10, The Blue Yodel. O blues e as suas principais características musicais se espalharam rapidamente por toda a extensão dos Estados Unidos a partir do início do século XX, sendo natural que fossem incorporados elementos musicais diferentes em cada região, muito também pelas influências musicais dos artistas que incorporavam as referências do blues em suas novas composições. Dentre diversas ramificações e subgêneros do blues, na década de 1920, surgiu na região rural do Sudeste americano o que viria a ser conhecido como música country ou country blues, também chamado de hillbilly, música caipira ou western, com fortes referências da música dos povos apalaches e melodias características do blues, utilizando inicialmente instrumentos de cordas como banjo, violão, violino e dobro. mas foi Jimmy Rogers, cantor de country blues nascido no estado do Mississippi, quem revolucionou definitivamente a maneira de cantar o country ao introduzir a técnica conhecida como yodeling, ou tirolês, originária dos Alpes suíços, nos refrões de suas músicas. A técnica vocal do yodeling é conhecida por alternar bruscamente o som de peito e garganta, variando da sonoridade grave a agudos e falsetes repentinos. Em 1927, Jimmy Rogers lançou Blue Yodel, que alcançou enorme sucesso com a novidade introduzida por Rogers e a sua aprimorada técnica vocal. A música fez tanto sucesso que chegou a vender mais de 500.000 de cópias enquanto Rogers ainda era vivo, algo raro e impressionante para a época. Tal sucesso fez com que Blue Yodel virasse uma série de 13 canções de Jimmy Rogers, gravadas entre os anos de 1927 e 1933. A primeira, Blue Yodel, foi rebatizada para Blue Yodel No. 1, T for Texas, e todas as outras também receberam a referência numérica seguida de um título, como Blue Yodel No. 4, California Blues. A única que não recebeu referência numérica foi a última, que seria a de número 13, que continha apenas o título Jimmy Rogers, Last Blue Yodel. Tradução: O Último Blue Yodel de Jimmy Rogers, lançada originalmente em maio de 1933. Jimmy Rogers morreu no mesmo mês de maio de 1933, mês do lançamento do último Blue Yodel, aos 36 anos, de tuberculose, doença que já o acompanhava há 9 anos e que evidentemente era um enorme empecilho para sua maior desenvoltura vocal e apresentações ao vivo. Jimmy Rogers é mundialmente conhecido como pai da música country, ou Brakeman Singing, ou America's Blues Yodel, e também levou o seu estilo característico de cantar aos cinemas, sendo que existem registros de pelo menos 2 filmes musicais estrelados pelo cantor. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. T for Texas, T for Tennessee, T for Thelma, that gal that made a wreck out of me. If you don't want me, mama, you sure don't have to stall. 'Cause I can get more women than a passenger train can haul. Oh, lady, lady, I'm gonna buy me a pistol just as long as I'm tall. Lord, Lord, I'm gonna buy me a pistol just as long as I'm tall. I'm gonna shoot poor Thelma just to see her jump and fall. Oh, lady, sing 'em, boy, sing 'em. Lord, I'm going where the water drinks like cherry wine. 'Cause the Georgia water tastes like turpentine. Oh, lady, lady, oh, lady. I'm gonna buy me a shotgun with a great long shiny barrel. Gonna buy me a shotgun with a great long shiny barrel. I'm gonna shoot that rounder that stole away my gal. Rather drink muddy water and sleep in a holler log than to be in Atlanta treated like a dirty dog. Oh, lady, lady, oh, lady. If you ever had the blues, you know just how I feel. If you ever had the blues, you know just how I feel. I'm about to lose my loving gal, Lucy. Ole, ole, ole, ole, ole. I love you, woman, but I don't like your low-down ways. I love you, woman, but I don't like your low-down ways. You got me in trouble, and now I'm serving days. Holy, holy, holy, holy, holy. Send it to me by mail. Write me a letter and send it to me by mail. Just send it to me in care of the Birmingham jail. Holy, holy, holy, holy, holy. Well, I ain't gonna marry, no, I ain't gonna settle down. Lord, I ain't gonna marry, and I ain't gonna settle down. I'm gonna be around till the police shoot me down. Holy, holy, holy. You can blow your whistle, mama, you can toot your horn. You can blow your whistle, mama, you can toot your horn. You're gonna wake up some morning and find your daddy gone. Holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy. She's long, she's tall, she's 6 feet from the ground. She's long, she's tall, she's 6 feet from the ground. She's tailor-made, she ain't no hand-me-down. Oh, lay, lay, oh, lay. She got eyes like diamonds, but she shines just the same. Got eyes like diamonds, her teeth shine just the same. She got sweet ruby lips and hair like a horse's mane. Oh, lady, lady, oh, lady. Every time I see you, woman, you always on the street. Every time I see you, you always on the street. You hang out on the corners like a police on his beat. Oh, lady, lady, lady. Hey, hey, hey. Won't you tell me, mama, where you stayed last night? Tell me, mama, where you stayed last night. Cause your hair's all tangled and your clothes don't fit you right. Oh, lady, lady, oh, lady. Woman, I ain't going to lie. I ain't gonna tell you no story. Mama, I ain't gonna lie. But the day you quit me, woman, that's the day that you die. Oh, lady, lady, oh, lady. I hate to see this evening sun go down. Lord, I hate to see this evening sun go down. Cause it makes me think I'm on my last go round. Oh, lady, holy, oh, lady, holy, oh, lady, lady. Te mandar pra puta que pariu. Hey boy, eu não tenho pena. Nice foi aí com o lançamento do som aí do Dr. Ray também lá de Nova Lima, bem legal essa coluna, né? E vamos agora de mais lançamentos aqui no Panela do Rock. Novo som da Overdose, Gritos do Subúrbio e Souls Guardian. Novos sons aqui no Panela do Rock. Eu volto já já com aquele blocão muito massa de Scorpions aí pra você. Vamos nessa. Yeah. lançamentos da semana. E para fechar o panela do rock, galera, a banda Scorpions, maior banda de rock da Alemanha, há controvérsias, claro, liberou aí nas plataformas um show de 29 minutos chamado Kaleidoscope, gravado no dia 7 de maio de 1977, que tem Ole John Roth nas guitarras. É uma mescla dos álbuns Virgin Killer de 76 e Take By Force de 77. Showzaço na íntegra, take ao vivo, para fechar o panela do rock de hoje. Então, deixo vocês com essa obra-prima e volto a semana que vem. Não se esqueçam, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Fui! Oh! Yeah! Oh! Dark Lady. Stars of the band.